canções estão chegando no seu rádio. As canções que fazem você se apaixonar. Se ouvir e se apaixonar. Está entrando no ar o programa Na Hora de Amar. Na Hora de Amar. Oi, tudo bem? Para você eu desejo tudo de bom, uma excelente noite. No ar mais um programa Na Hora de Amar, tocando o melhor da música romântica. Grandes sucessos da música passam por aqui, com a minha apresentação, locutora Patrícia Vieira. A programação de hoje, como todas elas, foi feita com muito carinho para você curtir. Aumente o volume e curta Na Hora de Amar. O amor está no ar.